110, vento 110 graus, 14 nós. Cola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bidev, controle 1198, transponder 5137. 7, atualizado 360, da Euleda Bidev, decola da 1-0, curva à direita, 198, controle 5137, transponder 6315. Minha direção no 5, chama projecionar. Tamara. Mike, prossiga. Salvador, Papa Romeu, Renato Cabral. Controle passado, gol 1-3-3-3. 1-3-3-3, contato, radar na decolagem, submantenha o 360, após 2000 direto da EL. 3000 direto da EL, 3-3-3. O Lima Kilex Ray está pronto para iniciar lançamento. Lima Kilex Ray já coordenou com tráfegos locais? Afirmativo. Livre lançamento, Lima Kilex Ray. Romeu Oscar Bravo, 500 pés, litoral sul de Salvador, na minha escuta permanente, fome através de farol da barra. O Oscar Bravo vai para Costa Azul, a princípio. Ok, ciente, informe na final para Gols então, Romeu Oscar Bravo. É curto, né? O Itália passando, passou o ponto de Aratuca, a controla da Alfa-Tango. Tchau, Alfa-Tango, acione 021 normal, tem o contato com o seu tráfego. 0121 no Azul 41 no meia, está no localizador, Azul 41 no meia. Complete aproximação e chame torre, 118-62. Torre 186, Azul 41 no meia. Eco Romeu Novembro, inicie redução para aproximação, desça para 2000 pés, está livre LS. Acorda Novembro para 2000, livre LS. Positivo, reduza para aproximação. Ok. Tchelo Fatango, já para Salvador? Negativo, já pouso em Porto Cabida, conta para Porto Cabida. Ok, ciente, na minha escuta, informe para o pouso. Está tendo, está com prova de buraquinho, já vou tomar para o pouso, está ali Alfa Tango. Para descer o Lima Kilex Ray. Lima Kilex Ray com curvas pela esquerda, descida a critério, em condições visuais, informe cruzão 2500 pés. Kilex Ray. Ciente Azul 4223, mantenha o ponto esfera. Juliette Índia Zulu, decola 105, controle 119, Grissima 8, até o regresso. Até o regresso, 198. Ciente Mike, Golf Mike, tem condições de iniciar a decolagem da Paralelo, a pista 17, na área gramada, tem tráfego já na final. 110 graus, 149, Mike, Golf Mike. 3 horas e 50, altera na cantina. Você deve ficar táxi Juliette Alfa, posse espera do 10 torre, 1-8, meio altímetro no 03. Livre táxi de Juliette Alfa, posse espera 1-8, decimal meio, 394. Torre, é em 118, meia dúzia. 118, meia, Charlie Alfa, Tango. Livre pouso na 1-0, do 4-1-1-6. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirme, vai prosseguir para Busca Vida? Afirmativo, Busca Vida. Seja autorizado, mantendo a escuta, Charlie Alfa Tango. A escuta da torre, Charlie Alfa Tango. São 3805, decolou 17, controle 119, decima 8. Uma boa tarde. 198, boa tarde. Gente, autorizado, mil pés, direto Cairu. O transporte estacionado 01-12, positivo. Agora recebo 01-12 normal, Juliette Resolu. Negativo. Autorizado 2500, autoriza mil pés também. 2500 pés, autorizado, Juliette Resolu. Gente, 2500, é para trás de Juliette Resolu. Mudança de frequência ali, mais que Lima Kilo X-Ray, frequência livre. Eco Romeu Novembro, já estabilizado? Afirmativo com capa vista, para embaixar travada. tentativa de aproximação e chame torre agora, 1862. 86, obrigado. Salvador, PAN 3805, autoriza a Leda. 3805, contato radar decolagem, autorizado da EL, suba 340. Da EL, 340, PAN 3805. Caso 12 mais, um ajuste 1013. Aproxima para a pista 1017. 1-0, passou externo, baixado, travado. Eco Romeo November, mantém a aproximação, guarde pista livre. Sou real, Michael of Mike. Prossiga, Michael of Mike. A possibilidade de cruzar a final da 28 para sobrevoo em Miller? Mantenha o Michael of Mike de imediato, está autorizado. Imediato cruzamento da final da 28. Mike, Azul 4116, Solo 18, Solo 121, decimal 9, uma boa tarde. Solo 29, Azul 4118, boa tarde. O Charlie Alpha Tango está na visão com ponto de pouso. Charlie Alpha Tango, reparte no solo, vento 190 graus, 129. Repatará, Charlie Alpha Tango. Solo Salvador, Azul 4116, livrou na Golf. 4116, Alpha Juliette, 08 Portão. Alpha Juliette, 08 Portão, Azul 4116. Pode passagem do tráfego, ali mantém Azul 4223. Sou eu, Michael Mike livrou o cruzamento. Ciente, Michael Mike, mantém a escuta. Mike. Índia November Alpha, livre táxi, chame para ingresso na pista 17. Alfa Tango, aos 2-1, chame para regressar a Salvador, Charlie Alfa Tango. Eco Romeo November, solo aos 2-1, solo 1-2-1, decimal 9, livre 1 da direita. Boa tarde. Qual parte? Mantém 2.500 pés o Juliette de Zou. Tem entre seu chamado de pouso? Vai chamando pouso aos 33, positivo. O nome 633, confirma? Afirma. Ciente. Mais invento 120 graus, 139, azul 4223. Interna decolagem, 4-2-1. Para só informou 5-4-9, uma maneirante está ingressando agora no pátio 3. Posso passar a retaguarda, está livre, chama o táxi. Eu compreendi, senhora, vou repetir a informação. O 5-5-4-9 considera a informação. O setor Agora eu tenho My Golf Mike, está a 500 pés, próximo a buraquinho, próximo ao avestal de buraquinho, My Golf Mike, mantendo 500 pés. Charlie Alfatão. Transponder, vai só 90126. Afirmativo, aguardo só o posicionamento da aeronave no Pat 3. Ok, depois que a aeronave passar, pode reiniciar o pushback? Afirmativo. Tio Tango Romeu, copiou? Tá bem. Zero meia, pelo menos tá aqui, torre, no noite, zero meia. O Pátio 5, vento no 20 graus, no 3 nós, reporte no solo, Charlie Alfa Tango. Autorizado direto Pátio 5, reportará no solo, é o Charlie Alfa Tango. Azul 4223, decola 24, controle 1 no 9, decimal 8. 19, 8, obrigado. Kilo Romeu Oscar. Controle Salvador, boa, até 3154, informação mais. 3154. Certificação, descer e manter o nível de voo 050, chegada a Mare. Ficou 2:50, chegada a Mare, perdeu contato com o ciente. Controle azul 4223, decolando a sua escuta. Azul 4223, contato radar decolagem, submantenha 360, direto Leda. Azul 4223, subindo 360. 360, direto Leda, positivo, 223. Controle, o Mike Serra Golfo está visual com o campo. Zero. Salvador em 118, decimal 62. 118, meia graça e boa tarde. Cobalto, Salamento, Taxi, Torre, no Monte, 612, Vitor, Indy, Júlio. Controle, agora visual com o campo. Mike Serra Gol, chame final piso 17, vento no 30 graus, 149. Gol. Prossiga. Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Informo o tráfego que o São Romeu está iniciando o táxi no Pátio 5. Matheus, está só aproximado para o programado aqui na lateral, para esperar o táxi que eu vou dar aqui no São Romeu, ao trazer um próximo aqui. Valeu, um abraço. Volo 394, decolou 26, controle 119, decimal 8, uma boa tarde. 198, boa tarde. Tio São Romeu, livre ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Tio São Romeu. Frequência livre, Juliette, Índia, Zulu, chame no retorno. É, chama para o retorno, Zulu. Senhor Salvador, boa tarde, eu vou no 1394. 394, contato radar em decolagem, suba e mantenha o 360, saída da EL. Ok, 360 da EL, vou no 394. 489 da Drift para o táxi com 57 POB, autonomia 5 horas, alterna Salvador. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponte espera da 90 Torre, número 86, ativamento 1713, clique 5489. Autorizado Juliette Alfa, ponte espera da 10, chama a torre 118-6, 5489. Tango Romeu, livre decolagem, vento 190 graus, 90 nós. Vitor Bravo. Satori, alinhando com o sinal da 197, o trem baixar travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 129. Golf. Corre, papapá, Mike Golf Mike. Prossiga, Mike Golf Mike. Sabe quem está sobre vilas aqui para cruzamento da 28, oportunidade? Nativo, só autorizado, Mike Golf Mike, cruzamento da sinal da 28. Mike. Tenda número 1 para debaixo? Afirmativo, torre 1 no 86. Muito obrigado. Espera, Índia November Alpha. Torre 5489, da 3, responde a terra da 1. Trio 5489, ali mantém. Seu Tango Romeu decola aos 29, controle 1 no 9, decimal 8 até a volta. 98 até a volta, Romeu. Romeu, Oscar Bravo. Estimado de pouso. Meia 37, copiado. Controle Salvador, Quilo Tango Romeu. Gente, chame para regresso, vai confirmar. Ok, vou seguir até o salário da porra, ok? Gente, chame para o cruzamento da 17, Michael Fumai, que tem tráfego na final. Mike. Vitor e Juliette, livre acionamento. Tem livre táxi, chame para ingresso na 17, Vitor e Juliette. 5489, de forma tráfego, helicóptero mantendo 500 pés, aproximadamente 1 milha na cabeceira 28, litoral sul. Delivery de decolagem, vento no 30 graus, 12 mais, 5489. Gente do tráfego, está iniciando a decolagem, 5489. Estou aí, de Quilo Romeu Oscar. Livre acionamento, chame táxi, Quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar está na vertical de Paris. Então, Quilo Romeu Oscar, chame na final da pista 17. Ventou no 30 graus, 12 nós. Chamará na final da 17, Romeu Oscar. Obrigado. Mantenha o ponto de espera. Correu, Marcos Marcos para cruzamento da 35. Confirmar é que está autorizado até o farol de Itapuã. Centro de autonomia, alternando João Pessoa. É 5h50 de autonomia? Isso. Táxi autorizado à direita via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, 186, ultimato 10, 12, 3144. 10, 12, está autorizado o táxi via Índia e Alfa, chamando a 186, obrigado. Excelente final de semana, professor. Certamente. 5489, decola 31, controle 119, decimal 8, boa tarde. Controle 119-8, boa tarde, 5489. Taxi, chame no ponto de espera, Lima Lima Fox. Eu chame Recife em 1251, alternando 3325. Atingir 5.050, tá 3.54. 3.154. Tá 3.154. Livre aproximação, desça para 2.000 pés, com 1.003, informe estabilizado no localizador. 2.000, informaria estabilizado, 3.154. Agora 3.94. Na frente, continua 3.94. Cruzei 1.50, cruzei 1.50, chame Recife 251, alternando 3.325. 251-3325, gol 1394, obrigado, um bom final de semana. Controle o TRIP 5489, transferência. TRIP 5489, suba ao 200, perfil Gole. 200 na Gole, 5489. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Espera. Índia November Alfa livre de decolagem, vento 110 graus, 129. Quebec, Kilo, São Isidro, 0154, 0154. Vento 1, 1 0 graus, 1, 2 nós. 3, 1, 4, 4, livre decolagem, vento 1, 1 0 graus, 1, 2 nós. Na 2 milhas, a 1, 7, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, mantém aproximação, guarda pista livre. E da ilha de Veracruz, Juliette Quebec Kilo, só confirme o seu POB. Tá. Torre, Mike Wolf Mike. Mike Wolf Mike, prossiga. Ok, no retorno de Itapuã para direto o Vale Quente, se possível. Afirmativo, Mike Wolf Mike, forma o tráfego agora o Índia November Alpha. Está decolando da pista 17. Reporte visual com tráfego. Mike já está visual com tráfego. Sim, a gente vai aguardar a passagem do tráfego e após prossegue para o 45 direto. Vento 110 graus, 12 nós, o Mike Wolf Mike. Índia November Alpha, decolou os 35. Forma o tráfego helicóptero, Robinson 44, visual com seu tráfego. Chame o controle em 119, decimal 8. Com destino a Veracruz aí, efetuando a travessia da Bahia todos os lados. 4, decola 35, controle 1, 19, decimal 8. 19, 8, obrigado, bom fim de semana. Oi, boa tarde, tá? 3, 1, 4, 4. Um 44, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 370, sair da Momo. 370, sair da Momo, 3144. Oscar, solo aos 36. Aguardar para ingresso no 45. Afirmativo. Lima, Lima, Fox, livre ingresso, reporte aliado e pronto na 17. Máquina final pro Bate 5. Mativo Mike Wolf Mike, vento 110 graus, 12 nós. Tem reporte no solo, Bate 5. O Kilo Romeo Watson informando o Mike Wolf Mike, está aproximando direto para o pátio. Afirmativo Índia November Alpha, após o cruzamento, controle 119, decimal 8. Afirmativo, está autorizado. Seu 3154 já estabilizado? Estabilizou, 3154. Plante agora com a torre em 118, meia dúzia. 18, meia, obrigado. Guardião 07. E por gentileza. Cliente é Michael Smike, aos 37 no corte frequência livre. Cliente. O Lima Lima Fox, não escuta? Tem um tráfego que está só retaguarda e quer livrar aí na primeira interseção à esquerda. As, se possível, aguardar aí um pouquinho para realizar o 180 e alinhar. Boa Acompanhe. Boa tarde, você está 3154, passou esse tempo, baixou o travão. Então, 3154, livre pouso, pistão 10, vento 10 graus, 109. 3154. 5152. Você autoriza a frote com 3144? Aguarde, 3144. Esse controle 119862 13. Mais um suspensão, puxa sonar. Para. Rodão 0, mantenha a posição. 3144 da tarde. Escuta, prossiga, senhor. Para voar frote, está restrito ao nível 330. Afirmativa, 330, voa frote. Restrito então a partir de agora ao 330, está autorizado para o de frote pelo Centro Recife, 3144. Afirmativo, sobe 330, direto ao frote, 3144, obrigado. Trip 5429. A sua escuta, Condor, 5429. Foi direto, Conquista. Obrigado, Conquista. 5429. Fox, vento 10 graus, 129, livre decolagem, pistão 7. Vitória de Índia Juliette, pode decolagem do Lima Lima Fox, ali mantém no 7. Então 3154, solo 40, solo 121, decimal 9, boa tarde. 3154, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o portão 05, 3154. 3154, Alfa Juliette, 3144, cruzou 150, chame Recife agora, 2545, alternão 2685. 1-2-5-4-5-1-2-5-3-1-4-4, obrigado, boa tarde. Controle Lima-Lima Fox. Lima-Lima Fox, contato radar na decolagem, sub mantenha 250, saída Fuca. 25, saída Fuca, Lima-Lima Fox. Magenta 02, prossiga. Guardião 02, confirmando a altitude 1000 pés. É a mesma coisa de antes? Autorizado, então 500 pés, Mike of Mike, decolando para o setor sul, sobrevoo em. Confirmando praia de Itapuã para o Flamengo. Controle 1998, aciona 0114. A bordo, Fernando Taxi 286.